Peraí, pô. Relembrando melhores tempos, tem que o Mano Breno tem que dar abertura aí, pô. Vou começar. Eu tenho que falar mais alto também, tem que ser um negócio bem... Não, tem que ser empolgante, né? É. Tem que ser um começo... Não, mas o mais importante é começar, tá ligado? Eu tenho que começar. Ninguém olha pra mim, viu? Olha pra Tony. Vai. Tá bom. Olha pra mim não, pô, eu vou dar agora, pô. Sem rir, Leandro. Fique sério. Vamos lá. Minha voz dispensa apresentações. O meu Headbanger e é tudo nosso. Pô, rapaz, eu achei essa apresentação, mas tudo bem. Foi massa, tudo bem, foi massa, rapaz. É a volta do menino prodígio, né? Tô aprendendo aí, né, cara? Começando mais um programa, o meu Headbanger, hoje, 2013... Já estamos no segundo, primeiro programa da nossa temporada 2013, né? Não sei qual é a data deles, não. É quarta temporada, primeiro episódio de quarta temporada. Não, segundo episódio, caramba. Não, primeiro aquele foi um plus. Ah, é um plus, é um plus. É. Um plus. Apresentando um plus. O esquete de ouro hoje. Aqui é o Carnegão. O esquete de ouro hoje, aqui numa mesa redonda, na verdade imaginária, né? Estamos hoje com os meninos de sempre, né? Um príncipe realmente do Cordeiro que está aqui, um príncipe do novo milênio, o menino Leandro está aqui no meu lado. Cara da puta do cara. E na minha frente também aquele rapaz, né? Que é a voz que ressoa no seu cangote, né? O Mr. Herbito. Vem, amor, vem. Ô, rapaz, e porra, o velho esquete aí, lembrando velhos tempos aí. O velho esquete. O príncipe do Pelourinho, meu irmão. O príncipe do morro. Ele é um gangster, é a moda antiga. Ele é o Brandon, de volta, rapaz. O Brandon. É isso. Onde morena. E também hoje muitos convidados especiais, né, rapaz? Especialismo. O homem da Abumina está aqui do meu lado. Eu acho que é muito forte. O seu tríceps já está encoxando a minha bunda aqui, rapaz. É o Mr. Roberto. E aí? E também a enciclopédia humana aqui, Mr. Fábio. Também com a camisa do La Coruña. É. La Coruña. A terra dos Beatles. É isso aí. E também aqui, ó, o perverso Paçoca. Está ali, futuro engenheiro civil. Engenheiro, pô, agora é engenheiro. E agora engenheiro civil, cara. Agora está construindo o nosso estúdio aí. E a menina Izzy ali, contra a regra, rapaz, já está tweetando ali a nossa presença magnificente. E também Toby, o cachorro, que é o nosso guarda, velho, profissional aí, rapaz. É um Doberman de 2 metros. É um Doberman de 2 metros. E cuida agora de nossa segurança, estamos no estúdio R. Do Robertinho. Eita, hoje esse programa altamente zoeira. E sem pauta, né, rapaz? Tem problema não. Tem que feita na hora. Tem, acho que um assunto bacana, rapaz, pra gente começar esse programa, assim, que é uma nova onda aí da Estronda, né? Que é as camisas Hollister, né, meu irmão? Do Hollister, pô, a cara da boca, pô. A camisa do Hollister, meu irmão. É as camisas que parece um pano de sulanca. E que simplesmente custa R$110, né, velho? É uma a velha da língua. Que tem a língua assim, Hollister, a boca. Da gaivota. Fala do Leandro aí. Da gaivota, pô. Da gaivota. Meu, tem uma camisa Hollister que o símbolo é uma gaivota. É uma pomba, porra. Porra, eu tô fora, velho. Pra mim era... Esse é o que o Hollister é, meu irmão. É maior que o GGE, pô. Você frequenta a balada sertaneja universitária aqui de Boa Viagem? Não, velho. E o Facebook, porra? Tá emprestado, pô, dessa raça. Tá emprestado de Hollister. Ei, Tommy. Hollister é o seguinte, meu irmão. Sabe uma camisa. A camisa mais comum que tem, meu irmão, no mundo, pô. É, essa é básica. Só tem o nome Hollister, pô. E ela é R$110, meu irmão. Caralho, velho. Aí eu simplesmente cheguei pro Mr. Butson. O Mr. Butson chegou pra mim após aquela publicação que eu fiz ilustre, né, no Facebook, contemporâneo. 12 conto e 120 conto. Ah, já vi. É realmente uma camisa que, ela sem a estampa é 10 conto, pô. Já vi. Com a estampa é 110. Uma pequena acréscimo de R$100. É a tinta, porque a tinta é especial. A tinta é especial. Aí o Butson fez. Pague pra fazer propaganda. Rapaz, eu não concordo plenamente com aquele que tu colocou não no Facebook, não. Eu, aquilo que, pô. Aí, negócio da camisa, pô. Aí ele, rapaz, porque é o seguinte, pô. Você pegar uma camisa pool, mesmo original, você vê a qualidade do tecido, rapaz. Meu irmão, vai tomar no cu, velho. Quem sabe a pool é merda em inglês, né? Porra, velho. Eu acho que pool é aquele osso, meu irmão. Dos que era puff, agora é puff. Ah, pois é. Sim, inclusive, tem muita gente que ganha dinheiro vendendo só essas camisas hoje em dia. Vive disso, pô, e ganha muito, velho. Que teve o cara que O apartamento do cara foi... Foi... A polícia abriu aí. E tinha não sei quantos mil reais, cento e poucos mil reais, só de camisa. E outras coisas importadas, eletrônica e tal. Mas principal, o principal era as roupas. Mas é só o Telex Freak que dá dinheiro, não, tá vendo, galera? Tem um amigo, velho, que comprou uma Montana só vendendo rolos também. Cara, sério, velho. É um negócio que eu acho foda, por exemplo. Dois camisas, pô. O cara pega uma camisa, o cara vê pela etiqueta, porra. A qualidade da porra da camisa. Meu irmão, 100% algodão, é 100% algodão e acabou, se aí, fodeu. E se disso é qualidade melhor não, toma no cu. O algodão que o cara tira é do cabrito de Amsterdã, porra. Não, porra, porque não, porra. Algodão é a sua camisa, pô. A minha é cotton, pô. Ah, sim, cotton, né? É porque é inglês. É feito, meu irmão, eu comprei umas roupas na Taco, né? Meu irmão comprou pra mim. Meu irmão, uma calça de colégio do caralho, pô. Calça de colégio? Uma calça de colégio, pô, 80 conto, eu vá tomar no cu, meu irmão. Eu preferia ir na Sulanca, comprar uma beca do caralho. Porque, na moral, calça jeans tem na balaca, né? Calça jeans de esporte físico, caralho. A Fale Casa usa? É, pro estilo a Fale Casa, pô. Aí, meu irmão, eu comprou umas camisas, pô. Umas camisas aqui, que essa camisa aqui é melhor, velho. Essa camisa que eu tô usando é melhor, mas... Camisa polo, pô, com um simbolozinho bem pequenininho, pô. 60 conto, pô, a mais barata que tinha na Lacoste, loja, pô. Lacoste. Aí era Lacoste, não era Lacoste. Aquela camisa da Riachuelo, pô, que é R$30 e você usa há vários anos. Poxa, pô, né, pô. Não tem bota nem nada. Da Riachuelo. A camisa doce do Cunhão, Zé Guarujã. Oxi, mas... Aquela época, cheia de buraco e ferro e forte. Buraco de São Cordeiro, isso aí. Meu irmão, você falaram... É a primeira vez que você bota na máquina, ela desfia, rasga. É mesmo, você usa desodorante e já mancha a camisa. Caramba. É mesmo? Caramba. Mas tá ligado que a Hollister, na verdade, pô, é uma... É uma roupa... aquele jogo massa de... Tá ligado? Parque de diversão, pô. Massa, aquele que o Red Hot Chili Peppers fez também. Red Hot Chili Peppers fez um clipe também. Plagiou, plagiou. E plagiou Tim Maia, na verdade. É. Tim Maia, pô. Ver de... A trilha de hoje podia ser bem um Tim Maia, né, velho? Em homenagem a quem gosta, né? Jimmy Hendrix, se ele tocava guitarra com a língua, a Tim Maia era com o bigode. Sempre mesmo. Aquele bigode de Tim Maia, pô, um fio daquele dá pra amarrar a bicicleta na grade, pô. Então, meu irmão, aquilo era um fio de guitarra, pô, na verdade, ele tolava e prendia, tá ligado? É que ele tocava com a língua, só que era puta, era grande, ele torava e já... A gente falando em Tim Maia, a gente só lembra das músicas mais, assim, mais... conhecida, né? Porque... Chocolate. Pronto, essa é só que... não vale transar homem com homem. Não sei, era com mulher. Mas então ele é controverso. Mas o disco mais foda de Tim Maia não tem nada a ver com essa fase dançante de discoteca dele, que é Tim Maia Racional. Não, pô. Tim Maia, o nome do disco é Tim Maia Racional. Depois que ele leu um livro muito viajado, que é o Universo. Do céu virou uma luz, bom de dar pedofilia pra sodomizar Jesus. Aí ele leu um livro. Ele leu um livro e viajou na maionese e gravou esse disco na época lá. Só que durou era... um CD, depois ele. Não, é um vinil duplo. Na época era um vinil duplo. É a mesma coisa de comparar o Roberto Carlos com a Jovem Guarda com esse cara sou eu. Mesmo esse cara sou eu, meu. Caralho, essa música é pior. Ela é pior do que o Pagan Einstein lá do. Cara, não, mas por um lado eu acho legal, porque eu aprecio mais o cheiro da muitos artistas antigos assim que. Lançaram um monte de sucesso, pararam no tempo, velho, não fazem mais nada. Mas Roberto Carlos, mas essa é a mídia, meu irmão, isso é a TV Globo, cara, isso é o inferno atualmente. Já pensei em colocar na sua cabeça já, velho. Mas tem um monte de coisa, mas tem um monte de artista que poderia acontecer a mesma coisa e não discorda, meu irmão, isso é o que você pensa, velho. É, meu irmão, ele tá falando o que ele pensa, né? É lógico, agora pensa pra lá. Eu tô falando o seguinte, meu irmão, caralho. Eu dizia, fazia anos, pô, eu paguei a língua, velho, porque eu dizia, cara, Roberto Carlos vai morrer sem lançar uma música nova, pô. Aí quando ele lançou Esse Cara Sou Eu, aí... Tem uma mais renova ainda. Aí eu fiz, caralho, lançou uma música nova, bora lá ouvir, velho. Caralho, que música ruim, da porra, velho. Podia ter continuar sem gravar porra nenhuma. Podia né, ficar claro, sem gravar, né? Podia morrer sem essa, né, velho? Pois é. E tu viste a história que no show dele na Globo tinha um artista. É, que botou não um é que chorou, aí depois voltou atrás, não era ele, não. Foi. Mas pior que caiu certinho, velho. Foi uma montagem pesada. Assim, montagem não, foi uma coincidência pesada, velho. Não, foi porque assim, a câmera vinha de trás, tá ligado? E mostrava uma pessoa com a cabeça levantada e botando um colírio, pô. E depois de botar o colírio, ele fez assim, ó. Jura tudo, dá pra fazer. Aí quando mostra a próxima cena do pessoal, tá ele assim, ó. E a lágrima se caindo. O pessoal associou, né? O cara botando colírio. Pelo amor de Deus, né? Mas era o cara, tava falando de uma. Mas eu não sei porque essa onda é tão forte. Não gosto nenhuma, meu irmão. Eu não gosto de Roberto Carlos como artista com porra nenhuma, velho. Eu acho ele um. Meu irmão, sabe o que faz o foda, pô? Ditadura do caralho. Foi a ditadura. É o pau comendo, os caras. Ele é o rei, porra. Ele é o rei. Mano, não ele. E o Kalhambeck, bebê. Vamos ver, vai tomar no cu. Roberto Carlos é o rei do IEE. Ele se isentou de qualquer responsabilidade. Pô, aí tem o Wilson Simonal sumindo aí na pura ditadura, pô. Pois é, pô, pô, fala, e a galera não. Deitando na ditadura e ele, o Kalhambeck, bebê. Vai tomar no cu e o Kalhambeck. Pera aí, pô. Pois é, velho. Falando em perder a perna, como é que se perde uma perna na linha do trem, velho? Às vezes a gente esquece. Poxa, só. Às vezes esquece, velho. Às vezes esquece, assim. Meu irmão, muito doido, mano. Muito doido. Porque, velho, ele perdeu. Ele era adolescente. Perna linha assim, ele o cara perdeu uma perna ali, mano. Das duas, uma. Ou ele dormiu com a perna só uma tava assim. Chapadão, tava chapadão, porra. Ou ele botou e disse, vai, pô, quero um. Tava muito doido. E, meu irmão, o trem só passa ali, velho. Não tem como. Ele fez assim. Meu irmão, o cara é morrendo afogado no riacho, velho. Sabe o que ele fez, velho? Tem umas histórias. Sabe o que ele fez? Sabe o que é que ele fez? Ele fez assim, essa porra vai dar notícia, velho. Só sendo, velho. Tem até uma aposta aí que é essa pra ver quem consegue tirar notícia, foto dele de sunga, né? Na verdade, ele se magra, perdeu essa perna no exército pra se aposentar logo, velho. Foi mesmo? Foi. Mentira, foi mesmo. Foi não, pô. Mentira, foi mesmo. Eu acho que não vale a pena não, Lula, né? Lula com certeza perdeu aquele dente na fuleiragem, né? O negócio é o seguinte, é um quadro novo que vai estrear agora. Já voltou estronando tudo e lançando ponto. Quadro novo, menino Breno. O nome do quadro, quer dizer, o quadro todo é uma síntese da sala de aula. Também, essa sala de aula tem a ver também. Mas veja bem, eu tô levando essa tota agora, tá com a gente. Mas aqui tem um couro? Ó, a síntese de toda a experiência de vida. Poxa, cara. Toda essa guerra que é a cidade grande, né? Baseada em Darwin, né? É, exatamente. Certeza, o nome do quadro é... Quadro Negro. Sobrevivência na vida urbana. Sobrevivência urbana, aí tu coloca uns barulhos de metralhadora, tá? Na sua partida, tá? Sobrevivência na vida urbana. Muito bem, pra você que vive no mundo caótico que está hoje, transporte público é uma grande zoeira, hein? Exatamente, nós estamos em uma guerra todo dia, né? Tipo, o trânsito tá uma merda. Ônibus, táxis, motos, bicicletas, pernetas, pederastas. Tudo no trânsito, só tudo seguindo a mesma via, até mesmo na contramão. Passagem aumentando, né? Passagem aumentando, o ônibus cheio da suvaqueira. Tá uma desgraça, então vou passar algumas dicas pra você que quer sobreviver no meio desse meio. Olha o que acontece. Meu irmão, sempre tem aquela linha específica pra pegar, não é? Aquele ônibus que só passa... Você deu boa viagem. Pronto. Você deu boa viagem. Você deu boa viagem de 7 horas da manhã. Exatamente, meu irmão. Olha, em plena segunda-feira. Visita Esparta, velho. Esses ônibus específicos, ele tem uma grande tendência a lhe fuder. Aí o que é que você faz? Cala a boca, caralho. Não pega ele, espera o próximo. Garantia sucesso total que o próximo que vem vai vir vazio e vai vir 10 minutos depois. Quando você vai pegar o primeiro, todo mundo quer pegar também. Esse ônibus já tá condenado, meu velho. Esse ônibus já tá perdido, já. Cheio de gente, já. Eu faço isso todo dia. Eu chego um pouco atrasado. Mas eu faço isso todo dia com Camaragibe. Camaragibe é um ônibus que, porra, é um atrás do outro, meu irmão. É um trabalho. Passa, é, exatamente. Passa o Derby e passa o Príncipe em seguida. Tira e queda. Aí vai passar o Derby. Todo mundo assim em cima do ônibus assim, ó. Parece The Walking Dead, tá ligado? O zumbi em cima daquele cavalo morto. Aquela desgraça toda, meu irmão. Todo mundo pega aquela porra, 10 minutos depois o Orlando vai sentado. Olha o Orlando, mano, o Breno. Ele vai sentado, porra de boa, lendo o livro e fazendo as fichas. Não, fazendo as fichas não. Fazendo a Xuca. Tô falando muito sobre mim, porra. Fazendo a Xuca? Fazendo a Xuca, o que acontece? De boa, porra. O ônibus tá tão vazio que dá pra fazer a Xuca. Por exemplo. Agilizar o trabalho já. Dentro do ônibus agora. Estamos dentro do ônibus. Você não conseguiu um lugar. Você não conseguiu um lugar, porra, você quer sentar, você tá fudido das pernas. Dormiu tarde, acordou cedo. Tem alguma coisa pra falar aí. Não tem algo a puxar. Você quer um lugar pra sentar, cara. Isso é uma coisa muito difícil, porém não é impossível, não. Você fala o seguinte. Qual é a tática? A tática é... A população que mais sai do ônibus rapidamente é a população idosa. Ela tem que ser o alvo. Por quê? Tem que matar, né? Não. Não. Você tem que saber que em sua via, na sua trajetória, antes disso você vai passar em um hospital. Descer no hospital... Cemitério, né? Sempre desce 3, 4 idosos. É justamente isso. A parada antes da minha, na Federal, é a parada do Hospital das Clínicas. É que certo. Desce meio queda, mundo de velho. Tira e queda. Eu tenho outra estratégia também. Não, essa é só pra primeiro, deixa eu falar, pô. Paçoca sendo excluída aí. Porra, ó, porra. Idoso. Idoso e criança de colégio, pô. Ó, tira e queda. Lá aqui na Caxanga mesmo tem dois colégios, é o Souza Leão e o CFI aqui, ó. Vestiu aquela camisa, aceitou o colo, meu velho. Ah. Quando colasse, pediu sua mochila, não dê! Não dê a mochila. Por que não dê? Porque se você perder tempo, se pintar outro lugar pra você sentar, você vai perder tempo. Ó, me dá uma mochila, por favor. Pera, sentaram já, pô. Sentaram já, porra. Não pode, não pode. E se for pra uma véia, a véia dormindo, meu irmão? Bota a mochila no colo. Isso é pior, é. Pior, tem que pior. Dar uma tapa naquela bochecha mole. Minha senhora, por favor, com licença. Por favor, já sentou já, pô. Já sentou. Comigo, eu prefiro, se eu tiver em pé, eu não fico perto de pessoas que eu digo, pronto, é jovem estudando na Federal. Já então, sabe que não, só vai descer lá. É, pô. Então eu já não sento perto. Pois eu é, sento perto, tipo, tá com roupa de trabalho, vai descer na própria caixa é, exatamente, pro trabalho, aí eu sento. Fácil. Já ganhei um lugar, teve um lugar garantido. Agora pra você evitar isso, pô, faça uma cara de mal, olhe pro outro lado. Ou vai pensar que você é antissocial, vai pensar que você é doido. Ninguém vai mexer com você. Então, faça uma cara de mal, ou então vai pensar que você é antissocial. É, pô. Aí o que acontece? Esse é o segundo passo, né? Terceiro passo, vai descer. Puta que pariu, você vai descer. Levante a parada antes, bicho. O ônibus tá lotado. Porra. Você não vai descer em cima da hora. Aí segue gritando. Vai descer! Aí, bate aqui, ó. Não pode. Você vai levar cotovelada da galera quando levanta rápido. Tá, de cima pra baixo. De meio dia pra 6 horas, tá? Vai levar uma cotovelada descendente já. E se tiver com a bolsa, sai a bolsa levando assim a pessoa. Com certeza, meu irmão. Você não vai passar não, meu velho. Uma parada antes. Outra. Não compre essas paradas que vendem no ônibus. Isso é uma grande zoeira. Tá ligado? Essa galera logo, você tem que desconfiar quando fala logo, ó. Leite pro meu filho e vou dizer um versículo. Não ajude, velho. São as palavras-chave, né? São as palavras-chave pra quem tá com a galera assistindo Sky. Ah, isso o filho tá assistindo Sky em casa. Tá chegando do colégio GGE. Deu uma tá ligado? Tudo com dia de DVD. Tudo com DVD. Mas tem uma véia. Tem uma véia que vou pagar o leite das minhas crianças. Ei, porra, tem uma véia que vende dentro de, que pede dentro de ônibus. Inclusive, um dia muito singelo. Tava eu, Dino e o Bozo, a gente ia pro shopping. A véia deu um peido na cara do Bozo, velho. Pra tu ver. Ai. O naipe. Ela simplesmente tem dois apartamentos de dinheiro de esmola, porra. E nesse dia, teve um cara que brigou com ela no ônibus, pô. Por causa disso, o cara sabia da parada. Aí começou uma briga do caralho. Ela já não tinha os apartamentos, não. Com ela. Pô, ela foi muito sagaz, então. Demais, pô. Consegui comprar os apartamentos. Meu irmão, você ganha muito dinheiro com esmola, pô. Ganha. Meu irmão, hoje, na moral, tinha um cara no hip hop frenético, pô, no ônibus, pô, todo sério, mundo. No ônibus tava do lado do meu, assim, ó, e cantando alto com essa porra, e tipo, dava pra entender o que ele falava. Porque, pronto, cantando Will Smith lá, porque, tipo, muita gente que fala, pô, ninguém entende nada. Esse cara tava cantando rápido, mas ele cantava com a clareza da porra. Tanto mas é que, em português, quando ele terminou, todo mundo aplaudiu aqui, ó. Isso é muito raro de ver no mundo. E todo mundo deu dinheiro pro cara, pô. O cara vestido aqui assim, com uma mochila, cantou lá o hip hop dele. Mas lá, aí é um produto apresentável, por exemplo. Então, cara, no ônibus. O irmão que aparecia, eu me notava do MMA, velho. Não me notava quando tá dando entrevista, me notava surrado. Feio, fato. Todo fudido. Depois que lutou com o Bob Sepp, pô. Todo fudido. Meu irmão, o cara chegou a esses 10 centavos e tal, eu levei 2 tiros. E caí do cavalo e não sei o quê. Meu olho aqui, eu caí e bati com a cabeça. Ele tem o olho fudido assim, ó, tava cheio da remela na ocasião. Aí ele viu que ninguém ia dar dinheiro, meu irmão. Tu tava olhando assim, porra, meu irmão, pô, esse rapaz me notava, vou contar pra galera depois. Aí a turma, não vai dar dinheiro. E de repente começou a chorar. Chorar desesperadamente. Eu, pô, o cara é um bom ator, velho. Além de parecer um Minotauro, era um bom ator, porra. Mas o Minotauro tá. Mercenário 2, pô. Aí ele. Chorando paca, meu irmão, de repente começou a escorrer um excremento, velho, na nariz dele. Meu irmão, tinha uma pobre garotinha. Tinha uma pobre garotinha lendo a porra do livro. Ele que tava com o rosto. Caralho, mano. Ele tava falando. Escorreu o smeg, mas não. Meu irmão, eu tava com o rosto, foi desesperador, meu irmão. Ele tava atrás do ônibus comigo, sabe? Um olhou pro outro e ficou assim, ó, escolhendo na cadeira assim. O smeg tava pendurado, meu irmão. Ou era levar o excremento no livro, ou era levar na cabeça, meu irmão. Na cabeça, era o cabelo dela ia ser gel de catarro, meu irmão. Olha aí. Foi um desespero tão grande e ele gritou: não, eu falei, meu Deus do céu! E o Catal saindo assim, a lenda assim, é todo mundo assim, ó. Levantou assim, ó. E vai cair. Aí, meu irmão, juro a você. A parada caiu, doido. Dentro do ônibus. E assim na cabeça da menina, ele pegou o catarro no ar, meu irmão. Ei, mano, menina, ele tá. Meu irmão. Aquilo foi uma agonia. Ai, tá doendo. Fora de série, meu irmão. Olha. História bizarra do cara. Outro dia eu fui ver o cara. Ele tava se embadernando dentro do ônibus. Tá levando assim, ó. Um cara vendendo doce. Vendendo doce não, não é barraca qualquer. Vendendo. Aí na porta do ônibus ele. Ele falou, tal. Aí o cara olhava. Tua irmã, né? Tô ligado como é que é, né? A história dela, né? Fulaninha. Todo mundo pega lá no bairro. Ele tirando maior onda. Tirando maior onda. E ele chegando pra ele e falando, ah, esse bicho aí eu conheço, esse é um filho da puta. Esse é um filho que mora lá no meu bairro, isso aí, ó. Não vale nada. Sorrinete paca, meu irmão. Sandália daquela que parece crocodilo, como é o nome? Croques. Crocodilo. Sandália da boa, bermudão, meu irmão. Eu não tenho uma bermuda daquela. Pô. Ou seja, meu irmão, foge de alguém. Pronto, ó, foge de alguém. Não ajude pensando que vai ajudar, não, meu irmão. Tá com tiro à toa, tá com tocado? Dê, meu irmão. Dê mesmo, não pensa. Não, vou aconselhar mesmo assim. Esse cara tá mentindo, meu. Tá mentindo. Ah, meu irmão, tô convido que você tava aqui, ó, toma. Acabou-se. Ou faz isso ou não dá, meu irmão. Porque você não tá ajudando ninguém, não. Essa galera, porra, é como tava falando. Essa galera pede dinheiro no ônibus. Logicamente que não é todo mundo. Mas. Chegar em casa, tava assistindo. Barney. Cartoon Network. Tá assistindo Barney. Ah, mas ele tá pagando a picanha. O cara tá com o Celta na garagem. Internet da GVT, 500 mega. Meu cara. Porra, chatão. Porra, faça-me um favor. Agora vem a dica mais importante da sobrevivência no trânsito público. É a falta de passagem, meu velho. Essa aí todo mundo tem que saber. Todo mundo usa vale eletrônico, eu presumo. Tem aquela velha hora que eu, porra... Pô, acabou o crédito, ó. Tô com R$100 no bolso, mas não quero gastar, cara. Como é que eu faço? Caralho. Suba no ônibus. Principalmente se o ônibus subir lotado. Suba mesmo. Vai lá, fique por último. Você tem que esperar passar 10 pessoas na sua frente que aquilo consuma 4 a 5 paradas. Pra você chegar lá na catraca e falar que não pode. Das duas, uma. Você já desce no lugar que é mais perto. E se pega só subir você? Não, aí você não vai subir só você, porra. Aí fodeu, então não, vai você não vai subir só você. Você não. Tem que esperar alguém subir. Tem esperar alguém subir. Tem que esperar alguém subir. Ah, porra, não, mas isso daí é complicado. É não. Depende do horário. É não. Tu vai pegar o ônibus da tua, tu vai pra ponte, porra, tu vai pro shopping fazer isso. Não, tu não, se você tiver aula 10 da manhã, ninguém tá indo pra aula de 10 da manhã. Todo mundo estuda e pega o mesmo ônibus, você deu vaza. 10 da manhã não tem, porra. Tu vai fazer o quê 10 da manhã na faculdade, porra? Se você tiver uma aula 10 da manhã. Pô, tá adotando muitas hipóteses, não trabalho com isso, não. Essa hipótese aí é falha. É não. É difícil, porra, suba sozinho. Suba sozinho, porra, agora seja homem. Antes tava aqui, você é safado, agora seja homem, suba sozinho. Não pegou, desce, pega outro, desce, pega outro. Acabou-se. Só nessa. Irmão, eu já fiz isso. Eu fui pra faculdade eu já fiz, assim, eu já pô. Fiz isso, pô. Eu já fiz isso quando era bom, porque eu poderia fazer isso a minha vida toda, não faço porque eu sou gente boa. Sou gente boa, né? Tá ligado? Meu irmão, fora foi uma vez que eu fui pegar um ônibus, pô, que eu queria descer na Caxangá, porra. Que foi? Não, ele capta, pô. Aí eu ia descer na Caxangá, tá ligado? Aí eu cheguei perto da parada, aí cheguei lá na catraca e fiz. Eita porra, tô sem dinheiro, meu irmão. Tu ia pra onde, pô? Ia pra Engenho do Meio. Aí o cara, fica aí, pô. Não. Eu queria descer na hora, pô. O cara disse, fica aí, pô. Eu senti no fundão quando o ônibus parou, pô. Que abriu a porta, eu saí correndo, pô. Não precisava nem eu sair correndo. O cara nem ia me caçar. Não, né, pois é, pô. E na pior. E na pior das derrotas, o cara deixa você ficar, pô. Aconteceu comigo, não, mas em Camaragibe, meu. Pode crer que funciona, tira e queda. A Robertinha que é do contra aqui, tá parecendo até o nosso amigo aqui do lado. meu cartão. Ele é o poderoso daqui, pô. Ele não pega ônibus, pô. Meu cartão deu pau, pô. Aí eu cheguei, meu irmão, fudeu, não tá pegando. Aí o cara fez, senta aí, pô. Aí tu vai pra lá, Caxangá, senta aí, fica aí, pô. Beleza. Vindo lá de Camargo. Ei, meu irmão, você sabe uma história. Lembrei uma história foda aí. Lembrei desse motorista de ônibus que eu achei que ia atrás de mim, pô. Eu lembrei de uma história fila da puta de fuinha, pô. Qual? Eu comprei as revistas Mad numa banca de revista lá, né? Aí só que eu fiquei devendo, deixei no pendura, pô. No pendureta, pô. Aí eu tava com vergonha de passar na frente, pô. Da banca, pô. Uma história bizarra, pô. Aí quando eu tava chegando perto da banca, eu fiz... Ei, Funha, bora por aqui não, vai ele. Por quê, pô? Porque eu tô devendo ali naquela banca, pô. Aí eu vou por aqui, pô. Aí ele... Tá devendo naquela banca, é? É, pô, não quero que a galera me veja não, pô. Ele... Ei, é o menino aqui da revista! Meu irmão, eu dei uma carreira do caralho, pô. Que filho, eu rapaz. Corri, pô. Aí depois quando eu apareci na banca, eu fiz... Rapaz, teu amigo deu um grito e tu saiu correndo, meu irmão. Eu não, pô, foi não, pô. Tá correndo pra pegar um negócio. Eu não dou. O nome de olha isso, acabou o quadro e espero que tenham gostado e pode praticar. O quadro pegou o programa. E, porra, e aí ela para que leva seu pai e fala, né? Tem que contar. Isso foi um fato que não vem ao caso. É vida urbana, é brutalidade, meu irmão. A questão foi o seguinte, eu estava praticando minhas arruaças, já faz esse golpe do cartão. Não tá fazendo, não. Agora tem um dinheiro. Antes eu tinha. O menino tá vendendo DVD. Virou mexer, hein? Antes eu tinha e. Eu fazia também. Ah, cadê a bicicleta, pô? A bicicleta se aposentou, agora tá andando de jet ski. Cocotinho, Jet ski voador. É. Eu tava inocentemente vindo pra cá. Inocentemente não, eu tava vindo mesmo. Não, perversamente. Aí eu estava no ônibus falando com o nosso grande amigo Fábio. Um morrebing especial, mano Breno. Eu estava pensando que eu estava seguro. O motorista parecia ser um bom motorista. O motorista parecia bem eloquente, né? Tava. Ele praticava uma direção ofensiva, mas não pensava que ia me agredir daquela forma. Não pensava que seria agredido daquela forma. Simplesmente quando eu pensei em estar seguindo em pé no ônibus, aí eu disse, não, pô, vou ficar com as duas mãos soltas e vou passar meu vale eletrônico, né? Que merda, hein? Foi em questão de milésimos de centésimos, velho. Eu, quando tirei a mão da barra pra botar o cartão, ele brincou com toda a folhagem do mundo. Eu simplesmente voei. Eu não caí, não, eu voei. por cima da catraca, não, foi pior, fui bater no vidro do motorista, dentro da frente assim. Caralho, velho. Ó, sabe quando o cara é tragado pela pior coisa do buraco, do inferno, do diabo? Foi eu, pô, foi muito rápido, eu não senti meus pés no chão, pô. Foi aquele alarme no ônibus, todo mundo preocupado comigo, cozinha, tinha gatinha, que perguntou se eu estava bem, eu senti do lado dela. Ela falou, não, está tudo bem. Ela falou, poxa, rapaz, você tem que denunciar. Eu, não, vou denunciar não, mas peço o número. Peço o número. Quer que eu lhe leve no hospital? Não, não, beleza. Pode me levar para sua cama. É, pode me levar para sua casa. Mas foi isso, não faturei nada, estou bem aqui, ainda bem, né? Não faturei nada. Esse programa não tirar tanto brilho. Não, falando a participação de vocês, né, rapaz? Que também foi bacana, né? Também foi bacana, mas não chega a superar tanto. Agora você vai deixar o querido Paçoca falar? Não, já passou. Já passou. Porra, eu fiquei muito invocado, eu vou até acrescentar, exclusive. Não era pra nem ter se metido nesse meu quadro, tá ligado? Vocês se meteram um bocado, outro que tá terra na minha terra, rapaz. Isso não se pode, na próxima vez eu quero o microfone dele cortado. O microfone dele cortado. O quadro é só meu, rapaz, eu sou egocêntrico e... É isso. Paçoca quer adicionar um comentário bacana aí, exclusivo nessa parte. Paçoca. Agora tá rolando pela rede social, todo mundo gosta de paçoca, né, velho? Todo mundo gosta de paçoca. É, na rede social irmão, do que dá. Eu quero saber, me responda. Todo mundo come paçoca, velho? Come, bicho, eu acho que sim. Eu sou um cara tranquilo com isso, pô. É, namorada vai ouvir. É, né? Pô. Tem ideia nenhuma, né? Relacionamento aberto, né? Irmão, agora diz a lenda aí que se o cara botar Helder Carinhoso no Google Imagens. Na primeira página tem um negócio massa, velho. Dispense, velho. Não fale esse negócio não, velho. Rapaz, tem uma cachorrada do caralho. Dispense, uma cachorrada do caralho. E aí, rapaz, vamos oficiar a morte dele ou não? Não, o Mister Helder é carinhoso. Estamos gravando esse programa em homenagem dele. É um sentimento que bateu na cabeça de todo mundo. Pô, a primeira homenagem a mim, porra. Também. A volta do morto-vivo, nós fizemos um pacto com o Satã, né? Em troca da volta do Renan Breno, doamos o pequeno Helder Carinhoso, né? Foi a volta que foi tragado pelo buraco das trevas. Depois troca por outro cara, pô. É, depois troca. As esferas dragão estão aí. Esferas dragão. Mas, meu irmão, parece que é verdade e não sei, velho. Eu desconfiei que era onda, mas não sei não, velho. Eu acho que é verdade. Eu acho que é onda, velho. Eu entrei no MSN e mandei recado pra ele. Que porra. Agora, quem de vez em quando falando em recados assim, quem estila realmente com os recadinhos do Leandrinho, que realmente é um recadinho bastante... É o Herbito, né, velho? Não. É o Keno. É o que, Keno? Meu irmão, vamos falar do Keno. Olha o Keno, pô. Keno é o cara que tá virando um álbum, um gibi, pô. Ele tá todo tatuado aqui assim. Meu irmão, você sabe a tatuagem nova, porque ele quer dar o cu pra Herbert. Ele quer, irmão, a novidade. Esse cara aqui ele tá assim no Facebook assim, pô. Keno, pô. Tá assim com a mão. Herbert botou uma foto lá de uma doida nua, um negócio maravilhoso. Aí o cara curte, né? Eu botei, não, só curti porque foi o que botou. Ele botou, foi mesmo. Aí eu fiz, pô. É frango, pô. Ele dá outras indiretas, ele chegou pra ele já ligou pra ele de madrugada. Ele chegou no Orkut e disse, te amo, pô. Mentira, tá fudendo. Verdade, pô. Respeita mais não. No dia que ele tiver, vai te dar uma chave. Mas ele falou comigo, eu disse, ó, vou gravar hoje. Ele, beleza, comigo, comigo é um respeito. Manda um beijo e um abraço pra mim aí, fala aí. Pro pessoal. Eu, beleza, manda aí, pô. Comigo aí, já mandou, pô. Manda aí. Olha, o negócio é o seguinte. Não, quem também ouviu, me mandou uma mensagem pelo celular, que eu não sabia que tinha meu telefone, era Daniel, cara de Negona, pô. Porra, Daniel, cara de Negona. Tu desce o cara de vez em quando. A novidade do cara de Negona. Eu cheguei no programa e disse meu telefone 87-15-27. Aí o pessoal aí pegou e manda mensagem, outra mensagem, pô. Será que cara de Negona também quer dar o cu pra quem? Não, cara de Negona é o seguinte, meu irmão, ele é um andrógeno. Na moral, ele é um trem, não, ele tem o braço da Negona na lavadeira também. Meu irmão, tava malhando pra caralho, mas parece mais que tava lavando roupa e ficou com esse bíceps aí, não adianta, meu irmão. Ó, tem presente que comprou as abobinas aqui, hein? Vou te passar o contato. Eu posso até passar uns treinos também, quem sabe? Fazer. Pra ter ele lavadeira, pô. Pra quem tá fazendo maromba, não vai ser bola de pão, calça jeans. Ei, peraí, qual foi a última de cara de Negona? A última de cara de Negona, simplesmente, pô, ele foi confundido pela mulher do Mr. Johnson por uma mulher, pô. Por uma Negona. Tava um grande comentário. Negona, pô. Tava um grande alvoroço numa foto do menino Johnson, que é simplesmente uma foto dele saindo do mar com a bermuda branca sem cueca, pô. Aí você imagina aí, aí pô. Aí tá um espaguete. Aí as mulheres assim, ó. As mulheres assim, gostoso. Aí chegou a namorada do Mr. Johnson aí, gostoso é o caralho, meu irmão. Vou meter um capacete na tua cabeça e uma facada na tua garganta, pô. Aí começou uma discussão entre piriguetes, né? Com todo respeito à mulher vagabunda, que é a mulher do Mr. Johnson, né? Caralho! Todo respeito. Todo respeito do mundo tem essa respeito. Pessoa. Mas aí chegou o cara de negona pra se meter, velho. Aí simplesmente a namorada do Johnson chegou e disse: senta lá, querida. Querida, pô. Eita. O Daniel é o cara de negócio. É um homem, pô. Aí eu só comentei uma risadinha gostosa. E ele, inclusive, apagou depois. E ele, inclusive, ele apagou depois o recado. Pra fingir, fazer de conta que não era com ele, mas as lentes do Morre Bang aí. Hoje, captaram. Claro que o Big Brother tá captaram e tiraram o print, né? Tá salvo, mas ter postado junto com esse programa. Tá salvo, negão. Mas tem um cara no Face que tá bem popular, que inclusive o nome do cara é Daniel. Daniel cara Ferreira aparece, né? Não é o cara fora, negona, não. Fora. Que é um cara que tem os olhos claros e cabelo grande, beleza. Cara de princesa. Aí ele. Eu vi isso aí, velho. Parece só uma menina mesmo. Aí a galera ainda tirando. Que nota você dá pra essa princesa? É. Agora aí eu boto embaixo agora, o Facebook do cara com o nome dele, Daniel Pararaibi. É. Agora, pior Daniel do que todos esses comentários é o Facebook. Eu gostaria que Ítalo é um bar praticamente especialista. É o Facebook da queridíssima. Gretchen, né? O Gretchen. É, o da Gretchen. Da Gretchen é pesado, cara. O Facebook dela... Mas apesar daquele Facebook ali... É fake. É não. Eu acredito que seja fake, dela, mas meu irmão, não, tem um negócio que é muito é fake bruto, não, velho. É fake não, porque até a conta oficial dela do Twitter, que o Twitter é um negócio que é mais legitimado, né? Pô, ela botou lá, eu não sou só mais um rostinho bonito, pelo amor de Deus. Tem uma foto dela com um rabão assim, andando numa praia assim, aí o meu comentário foi botou, eu botei, né, belo toicinho. Só isso, velho. Vou fazer um montão de escuta desse comentário aí, com o Zeca Camargo, Pagodinho olhando pra cara dele. Hoje eu curti, eu não sabia. Tem lá uma página evangélica, eu vi tão entrando esse no Facebook. Meme é o fuzileiro. O Zeca é Pagodinho. DVD daqui, meu irmão. Essa conversa tá muito paralela. Temos falando aqui de ficção, outros falando de sexo, outros falando de horóscopo. Bora falar do Mano Brenda, né? Não, pô. Mano Brenda, mano. Eu queria contar um negócio, meu irmão. Sabe qual é a tatuagem nova do Keno, pô? Não. Ele vai fazer uma tatuagem no cozinho, velho. Achei uma tatuagem do Everton assim, ó, pô, com a boca do louco toda, uma chupadinha dele ali, direi, guarda no cozinho. Eita, beijinho grego, ó. A dica pra ele, é, tatuagem do Everton aí. Mas é uma tatuagem do cara, o cara vai falar comigo a respeito do caramba, meu irmão, e tal, e fala elogiando vocês aí. Ele quer dar o culpa tu também, cuidado. Cuidado que isso daí. Não, mas ele. É um tipo de troca entre afinidade e troglodita. Ele fala legal, fala de vez em quando no Facebook, eu falo com ele, ele é gente fina, pô. Ele tá com a doida lá em São Paulo. Sim, mas. Tem ele no show do Charlie Brown. A doida não tem. Legal, caralho, velho. Ei, meu irmão, mas novidade de 2012 que a gente nunca comentou, né, velho? A gente conseguiu. É, pô, novidades antigas assim. Esse bloco é legal. Não, novidades antigas, pô. Coisas que passaram, a gente passou um ano sem gravar, né? Meu irmão, simplesmente em 2012 a gente colocou um cara pra assistir a estreia na plateia do programa Roca Rola, né, meu irmão? Porra, foi mesmo, velho. Do final do Zé Renato, o Bruno Sutter. Que por sinal é uma merda aquele programa. Meu irmão, é uma merda, velho. Assim, eu acho o personagem Detonator legal. Caralho. O Massacration. Agora, fora, ele sozinho. Sim, porra, peraí. Como é que ficou esse massa? Porque um dia desse eu vi o Tião no Legendário, porra. Não, tá todo mundo no Legendário, só saiu o Bruno Sutter. Só saiu o. Eita, cara. Só ele voltou com o cara do Massacration. Só ele voltou pra MTV. Qual foi a peixada dele na MTV pra eu conseguir voltar desse jeito? Dinheiro, né? Eu não sei, eu sei que ele se fudeu, porque o MTV tá falindo, tá ligado? Eu acho que rolava o convite pra todo mundo do Hermes e Renato voltar. E só ele aceitou, eu acho isso. A MTV aqui no Brasil, ela é junto com a Editora Abril, tá ligado? Aí tá quebrando mesmo, pô. O pessoal do Comédia MTV, que é a Dinê e tal, aquele pessoal, acabou, pô, saiu já correu antes da MTV. Mas é porque a Dinê é fuderoso, meu irmão. Tava vendo aquele vídeo, meu irmão, ele aonde é que é? Miami, velho. Ele falando espanhol, no programa de talk show assim. Ele é bruto, pô. Irmão, sério, ele no stand-up comedy, ele disse, é a primeira vez que eu tô fazendo stand-up comedy. Ele fala russo? Em espanhol. Caralho, e aí, aí você pensa que ele vai falar meio castelhano. Não, meu irmão, ele tava falando na brutalidade, velho. E ele perfeito. Tá, e o pior, pô, fazendo, perfeito. Imitando, como é que é? Fazendo rima, pô, com fazendo o roster, né, o apresentador. Porra, eu não vi não, velho. Quando então. Aquele bicho imitando, ele aprendeu com você isso. Imitando DVD, pô. Ei, pô, foi, imitando o sotaque. Ele comprou pô. Um DVD a Léo, como falar. E na moral, pô, aí... o cara sabe falar. O cara ainda sai imitando o sotaque, pô, de uma língua que ele tava falando pela primeira vez. Eu vi ele fazendo e pô. Peraí, Breno, eu ia falar o que mesmo? Quando então me mandou o vídeo do Bruno Suter na MTV, eu pensava que era um canal, pô. Tipo, não, tipo... Um canal ali, um canal do Berra, cheio de canal dele e tal. Tudo nosso, pô. Eu pensava que era o canal dele e tal, mas não sabia se nós, tipo, tinha votado só ele, da minha própria, tá todo mundo. Agora que eu achei escuto a participação do cover do Ozzy, eu achei escuto pra caralho. Eu acho que foi engraçado a dupla ali, o Bruno e o Ozzy. Mas eu acho que tem umas paradas engraçadas, mas... Meu irmão, são poucas coisas que você tira de graça ali, velho. Mas é porque, na verdade, eu nunca assisti, velho, também. Eu não posso estar falando. Eu vi os dois, tá vendo? Eu vi um, aí eu estilei ver o segundo. Eu vi o primeiro. Ficava botando as negras no Eu não vi nenhum completo. Eu só vi uns pedaços de passado. Um negócio bem punheteiro mesmo. E o legendário e os agrafos por lá mesmo. Eu fiz só de punheteiro. Eu pensei que tinha votado todo mundo, menos o gordinho, porra. Porra. Se votasse todo mundo menos o gordinho, talvez rolasse. Talvez rolasse. Pois é. O gordinho é fudeu, velho. Mas talvez rolasse. Dá pra rolar sim. Mas da galera do começo mesmo, do Hermes e Renato, pra mim o que continua fazendo sucesso assim é o Away, no canal do YouTube. Basicamente foi o que menos apagou assim, né, velho? Tipo, ele não pode estar ganhando tanto dinheiro quanto o resto da galera. Mas lógico. ele tá ganhando com um nome tá em cima dele, bom, tem muita gente, né? Ele tem uns programas que ele faz pelo Yahoo, né? Pelo Yahoo, ele deve ganhar um dinheiro. Com certeza, pô, com certeza. É, de todos assim, eu não conheço mais aquele Xará não, velho. O último quadro que eu vi foi aquele do repórter boato que eu achei do caralho, mas não fizeram mais. Não deram mais espaço aos caras. E o Xará tá comendo fezes dele. Eu acho que ele tá uma bicicleta de bambu. Foi hilária, velho. Foi daquela dieta do extremo, pô, aquele bicho modelo. Paulo Zulu, pô. Caralho. O cara pescando posta de peixe, pô. Na praia, pô. Posta assada assim, ó. Na hora assim, ó. Eu sou tão cheio que eu tenho tudo na natureza. Meu, não sei o que é de bambu. Até minha bicicleta é de bambu. Eu quero acabar, aquilo foi muito foda, velho. Foi foda. Meu celular é de bambu. Pô, é exatamente assim, pô. Com certeza é um Sony bambu, pô. É da Sony, é da Sony, pô. Tu é doido. Bambu é lixo, né? Bambu é da Waco, porra. É mesmo, né? Eu tenho, velho. Olha, mas falando em YouTube, essa reparada, meu irmão. O que dá, pô? Dá lá, pô? Relaxa, pô. Eu não vou falar. É que é um negócio extremamente do jogo design aí, pô. O negócio é o seguinte, canais do YouTube, porra. Eu simplesmente lembrei de um tal de canal Revolta, meu irmão. Alguém já viu esse canal? Nunca vi, velho. Não, velho. TV Revolta. Irmão, um cara que ele quer ser o Alborguete misturado com o Away, velho. Caralho. Que é uma merda, velho. É mesmo, velho. Porra, ele é sem graça pra caralho, pô. Ele fala assim, ó, pô, ele é um revoltado contido, pô. Ele vai batendo. Tá aquele cara que finge que vai quebrar, sei lá, pô. O cara tá na casa da mãe, tá ligado? Aí esse cara. Ai! Puxa, ele segura a mãe. Aí não bate, pô, porque a mãe tá do lado, tá ligado? Vapor, é o cara, pô. Canal Revolta, porra. Ninguém nunca viu, pô. Ele até entrevistou o Away, pô. É melhor ir ver o filme do Pelé. Na moral, fica uma dica ruim aí. Canal Revolta, pô. Uma dica boa. Nido Badoc. Dica do Badoc. Não, é Nido Badoc, pô. Aquele cara... É isso, pô. O pernambucano, pô. Foi pra Eliana, porra. Porra, rapaz. Eliana, velho. O cara que foi pra Eliana... Rapaz, né? Mas um canal bom, aquele Porta dos Fundos aí, rapaz, a gente tava até achando as meninas. Porta dos Fundos é massa, velho. É legalzinho. Poderia ir pra MTV, é legalzinho, né? Eu acho que... Tem também um programa que já tá. Mas a maioria dos atores do que faz parte desse Porta dos Fundos, eles têm alguns programas no Multishow. É, né? A pessoa só vive, a pessoa teve a capa. É, Multishow é Globo. É, Globo. Meu irmão, e... É que ele foi falar isso... mesmo que era o padre ali mesmo. Pô, o cara é um fuderoso. Ele foi um engraçado. Ele fez programa dele, pô. Roteirista desse programa dessa Regina Casé. É, Regina Casé, pô, do Esquenta, pô. Olha, meu irmão. Aquele que os caras ficam imitando cachorro, limpando o cu na mão. Tá com um negócio do caralho pra falar isso. Outro canal que eu indico é o canal do K1, velho. Tem altos clássicos lá, né? Stuart vs Andy Hug, Crocop vs. Meu irmão, o projeto do futuro aí. Tá do mal, velho. O Red Banger comenta o UFC. Projeto do futuro. Porra, massa, velho. É a massa. Do caralho. Vamos fazer esse negócio aí. Meu irmão, não era pra ter falado, como vai copiar. Não, então vamos cancelar. Vamos cancelar. É dita isso, pô. Não, é dita, pô. É dita. Bota o projeto. Ei. É a porrada dos meninos do Morra de Venga. Meu Deus, bicho de Maria. Tem quem tal já e tem porrada. Não, mas assim, tem mão de pé, essa imagem poderia, vocês poderiam tem fazer assim, um programa pé ao vivo da luta, pô. Pegava uma luta que tivesse uma transmissão boa assim, aberta. Que nem uma coisa boa, hein? Uma novidade. E fazer nova novidade boa, hein? Nova novidade boa. Qual é a próxima luta? Amanhã estarei no Sky. Todos os programas, Premiere, K1 Premiere, Adobe Premiere, Madafoca Premiere. É, até canal adulto, se vocês quiserem bater uma preta lá em casa, tudo convidado. É tudo nosso lá, velho? É tudo nosso. É tudo nosso. Tem todos os canais de geral lá. Meu Deus, só não, meu Deus. Tem um boss lá, muito apelativo. Apenas vou pagar uma quantia de R$80 que eu tô dividindo com mais 8 caras essa porra, meu irmão. R$80? 80 conto, velho. Com tudo, K1 online. Lembra o CPC, né? O Clube dos Punheteiros do Cordeiro. CPC. Comer. O que é isso, velho? Começou a ir pra casa de um amigo meu. Aí dividia a sala com um sofá. Eu já contei desse CPC pra tanta gente já. Dividia a sala com um sofá. Botava um pornozão lá, que era uma fita cassete. Caralho. Botava lá na sala. Cada um ficava no seu cantinho lá, pronto. Aí tinha um doido, tal de Breno, que sempre terminava antes, né? Aí ele chegava na pessoa que ainda tava lá fazendo serviço e começava a... Uma minhoquinha faz ginástica, minhoquinha, uma minhoquinha... Ei, tu frequentava, velho? Não, você não pode falar, não pode falar, não. Simplesmente, pô, na época do disquete, pô. Mas a gente levava um disquete toda semana. Cada um levava. A audiência é rotativa, meu irmão. É, a audiência é rotativa. Novas pessoas. Meu irmão, simplesmente cada um levava um disquete que cabia mais ou menos 5 fotos ou 3. Era 3 a 5 fotos. E demorava mais ou menos umas 2 horas pra baixar uma foto dessa na minha internet, né? Minha internet acho que foi a internet discada mais lenta que eu já vi na minha vida, pô. Era inacreditável, pô. Era 3 BPS, pô. Era KBPS, não era BPS. Caralho, foi baixar um cabalho. Eu botei pra baixar Hero Boy, aquele filme, pô. 700 mega, pô. Deu 3 anos e não sei quanto. Não casar, pô. Aí, lá vinha eu naquele trabalho árduo, pô. Juntei minhas 5 imagens da semana. Caralho. E o outro cara mais 5. Todo mundo com seu Orolix, né, velho? Que... Um ganhava dinheiro aqui e outro também lá, tá, era o Orolix. Cada um que chamava um ganhava 10 centavos por hora, né? Ah, era que navegava. Aí juntava os caras pra trocar o disquete, pô. Se juntava na minha casa, aí o que acontecia? Tinha um cara que na época a gente não desconfiava que ele era gay. Aí começou uma teoria e a gente começou a perceber que ele escolhia sempre as fotos, porque todo mundo baixava a foto do computador e de lá... O disquete não cabia muita foto, o cara já tem as fotos no computador, o cara esvaziava o disquete e escolhia 5 do que todo mundo trazia, né? Simplesmente ele escolhia as fotos que tinham mais homens, pô. Foi a teoria que a gente criou, meu irmão. Tinha uma mulher e 15, cara. É, não deu maior quantidade de pênis per capita, pô. Era, ele escolhia, pô. Era uma plantação de caralho. Simplesmente, pô. A gente descobriu depois de 2 anos, ele se assumiu frango e hoje ele é casado com um troglodita. Um poliglota. Então as crianças aí, sabe, a sapiência da punheta aí vale o futuro, velho. Porque a gente desconfiou e a desconfiança tava certa, velho. E outro negócio foda, pô, quando eu ouvi falar. Meu irmão, tem um tal de YouTube, porra. O YouTube é foda. E é uma novidade nos Estados Unidos, é o YouTube, velho. Eu, pô, vou ver, você vê todo tipo de vídeo do mundo, velho. Aí eu entrei no YouTube, eu era um menino sedento por um Kung Fu. Eu fiz, vou ver um Kung Fu. botei um clipe de um tal de Jai Show. Eita. Que era o show do Kung Fu, Jai Show. Meu irmão, eu deixei de um dia pro outro, pô. De um dia pro outro, caramba, carregando o vídeo, véio. Pô. Quando eu acordei, eu, porra, vou ouvir essa canção que dizem que é boa, meu irmão. Eu falei assim, oxa, oxi. Acabou, porra. Só carregou isso, pô. Na verdade, é só uma fotinha, pô. É só uma fotinha. Vamos botar um Jai Show aí no Brasil. Mas também assim que eu saí da discada, pô, eu peguei a internet mais bruta que existia, pô. Que ninguém nunca ouvia falar, pô. No era nem um mega, pô. No mundo do que? Meu irmão, a galera, não, pô, minha internet fora 200k. É, 256. Meu irmão, a minha internet nem um mega. Como é, existe não, pô. Calma, meme. Não foi aí. E o mega era foda. Ah, tu, mano, caralho, um mega. Né? Ah, meu irmão, então foi você que teve um dia que eu fui lá e trouxe um monte de episódio de autos seriado, velho, que... Sei. Cara, acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar em você, velho. Porque você tinha essa internet de 1 mega. Eu juro a você, era foda, eu não sabia que era de 1 mega. Eu fiquei espantado com a tamanha velocidade, velho. Oxe, meu irmão, vê só, pô. O cara clica na imagem, ela abre, pô. Caralho, velho. Meu irmão, o cara dá play, ó. Precisa esperar só 10 segundos. Foda, pô. Foi na minha não, época, tô, meu irmão. Ela pra carregar, ela automaticamente subiu. Dava play e saia carregando assim, ó. Meu irmão, foda na minha época, a primeira vez que a gente foi na casa de Ronald, pô. Ele tinha uma internet de... Era 100 e pouco, meu irmão. Ele baixando uma música, 16 kb por segundo, a gente... Meu irmão, que velocidade do caralho, meu irmão. Eu me lembro. 16 kb. Eu me lembro que quando eu vi a internet... Daqui a pouco acaba, porra. Daqui a pouco. Caralho. 10 minutos, porra. A gente fica o quê? 40 minutos pra baixar uma música, meu irmão. Era eu me lembro que a primeira internet rápida que eu vi, eu fiz... Caralho, meu irmão. Meu irmão, o tempo de tu baixar uma música já é só o tempo de ouvir o outro, tá doido? É, bota de fé, velho. Tá ligado? Meu irmão, tu baixa a música, enquanto tu escuta ela, tu já baixa a outra. Era foda, meu irmão, velho. Esses tempos eram foda. A primeira vez que eu vi um download assim, a 500 kb, eu pensava que era coisa do mundo. Não, eu estilei, velho. A internet do Japão diz a lenda que tem internet 100 mega, né, velho? Eu vi até aqui no FP, né, que fazer downloads um... via telepatia. Programa chegando no final, né, velho? É, velho. É, vamos só fazer uma... Mais um programa no sucesso, vamos só fazer uma oração, né? Não. Vamos só fazer uma pequena passagem pelo mundo. Aí tu vai colocar uma música bacana, tá? Aquela música que eu... A Triste dos Cavaleiros do Zodíaco. Aí tu vai botar uma música do jornal. Isso é do assassinato do Búzio, pô. Aí a gente joga um tema e fala uma parada, tipo... Não é de Cavaleiro do Zodíaco, não. É da morte do Búzio. Aí a gente faz, tipo, um tema, aí fala, tá ligado? Vai chorar, né? Não, mas te colocou agora, por exemplo. Bate bola, jogo raso, por exemplo. Aí tu coloca você tipo leitura dinâmica, tá ligado? Aí eu vou mandar o tempo. Esporte, porra, Messi foi o melhor do mundo de novo, rapaz. Cristiano Ronaldo tomou no cu. Agora Fábio, por favor. Cristiano Ronaldo você é melhor que Messi no PES de 2013, pô. Pronto, pois é. No PES aí 2013, até o Pedro é melhor que o Messi, pô. Pois é, filme, porra. Muito foda. O Hobbit, porra. Como falar daquele filme que eu não assisti, rapaz? Como não falar? Não, mas filme de 2013 foi... Batman. Mas o pessoal tá falando... Batman e o Quarteto Fantástico. Não, Os Vingadores, porra. Os Avengers. Que teve altos filmes que não foram indicados pra certas categorias. Tipo, o filme Vida e Obra do Mano Breno. Pois é. Não foi indicado. E a porra. Breno, Filho do Brasil também, a segunda versão. Breno, a história de qualquer. Breno, de Papa Feira. A história do... Do Breno, que ele tinha um pai pra ele no Kung Fu, e esse pai pra ele não quer reconhecê-lo agora. É foda, velho. Fazer o DNA do ratinho. Totalmente bastado. É o próximo. O cara louro e o cara preto. Mas teve antes o Breno Olegário, né? A história do Breno Olegário, né? Foi foda. Eita. Agora, meu irmão, velho, que papo foi aquele que o Gol de Ibrahimovic não valeu, velho? Não, valeu de Neymar. Próximo ano, pô. Porque aí o Neymar ganhou. Quando ele fez o gol, já tinha sido feita a eleição dos gols escolhidos para melhor. E encerrado, pô. É, encerrado. As escolhas, tá ligado? Na verdade, foi exatamente um dia antes, pô. Ah, aí o gol que ele fez vai ser provavelmente eleito. Agora, provavelmente eleito nesse ano. Provavelmente depende, eleito. Né? Agora o melhor ali pra mim foi o de Falcão Garcia, velho. Foi não, pô. Com aquele gol que eu marquei na terceira pelada do Volendo foi boa também. Novela, ponto, novela. Me achou. A Carminha acabou, pô. Porra, aquela novela Carminha acabou. Isento, velho. Pior do que novela é o quê? Big Brother. Big Brother. Pô, também, Big Brother. Aquele é bicho de volta, né? Aquele bicho. Bom, eu não assisti, né? A rapariga todinha de volta. Ei, aquela Fanny, na moral. A Fanny já botou os peitinhos de fora já. É bruta, velho. Bicho, Big Brother. Tem um cara que é daqui do bairro, pô. É do Cordeiro, pô. O cara tá aí, ele são pais, pô. O cara tá aí, ele são pais, pô. Achando, pô, pra variar. Não, dele. Achando. Ele escolheu as fotos dos homens, não. Aslan. Tipo a Lan, só que conhece antes do ano. Ele morou aqui, cara. Em casa, velho. Ele é um cara, ó. Mas não conhecia esse cara, não. Eu acho. Videogame, porra! Hitman aí, tá passando um ritmo, não, vocês falaram aí, comentaram aí. Videogame, Devil May Cry, Devil May Cry, dia 15 de janeiro. Pokémon X e Y. Porra! Não, é o destaque do ano. Que jogo! É o destaque do ano. Destaque do ano. Eu prefiro a skin que fizeram do Shen lá, que. É do Tron. É do Tron. Aqui na MT. Eu pensava que era verdade. Irmão, eu olhei e disse: vou comprá-lo. Quero nem saber. É o PES 2013, porra. No Messi ficou uma merda. Já resume o jogo aí. Lamentável. Pior que o Pedro. Tem artigo melhor que esse que ela fala de jogo. PES 2013, Messi está uma merda. Eu tiro o Messi, foi o jogo sem Messi. Um anúncio de jogo que eu gostaria realmente de tentar um dia é o online do Diablo 3, né? Filmes de séries. The Walking Dead, porra. The Walking Dead é uma série bacana. É uma série que você gosta de muito. Big Bang Theory. Big Bang Theory, a nova temporada. É bom. E a próxima do Games of Thrones. Lost. Aguardando. Lost. Ei, quero minhas temporadas, não? Tá lá em casa. O Maluco no Pedaço. O Maluco no Pedaço, já que é série antiga. Arnold, que tá bombando no SBT. Recomendação do Roberto Barombalho, rapaz. Maluco no Pedaço. Série que eu recomendo também, The Breaking Bad. Uma série bacana de um... Do caralho. De um... É, um cara, né? Não, mas falando sério agora. Que uma série muito boa, que eu acho que pouca gente tava vendo, Band of Brothers. Band of Brothers é boa. É cachorro já falou bastante. É sobre a guerra. Vai voltar, né? Vai voltar. Olha, vai voltar. Uma série boa também, que tem muito clichê, mas é bastante bacana. Tem uma trama bem inigualável. American Horror Story é bom. Nunca vi não, velho. É de fazer o coração gelar. Pode assistir. É de fazer o cupinar. É de fazer, os pelos arrepiam no cangote também. Eu quero ver Bach, ver o resto de Bach. Bach é foda. Bach o quê? Bach Legrave. Bach. Meu irmão, é o melhor. Eu vi o final, acabou. Pô. Acabou. Não! É um desenho. Aí tem um gibi antes e depois o desenho. Não, o contrário. É só desenho. Não, acaba com o gibi então. É. Ah, então não vou ver não. É o que tem o Sérgio Oliva, né? Assim, é em português? É o Oliva, puto. É em português. É o cara faz o demônio com o músculo da sua chave. Desenho, vamos lá. Recomendação de desenho, rapaz. Desenho. Vai ter um filme do Dragon Ball Z. O desenho mais porradeiro que tem no mundo. O filme do Dragon Ball Z. É o destaque. O filme Dragon Ball Z, 3D, com a porra do dia de volta mesmo. É Dragon Ball Z, GT totalmente destruído da face da Terra. GT de coelho. Já teve, foi? Vai ter. Vai ter. Vai ter, pô. É o Dragon Ball Z, é Guerra dos Deuses, alguma coisa assim. Que tem o cara do orelhão assim, que é o Dragon Ball Z. É 3D, mas em desenho. É, tipo o Cavaleiro do Zodíaco com a Saga do Santuário, tá? Que os cenários eram em 3D, assim, os efeitos do caralho. Pô, rapaz, que coisa boa, né? Vai ser legal, hein? Inclusive, vai ter... Era pra ter o Vegeta Super Saiyajin 3, né? Não, era pra ter o Vegeta no Super Tramp, pô. Aí já tem camada, porra. Livros. O livro, rapaz. Rapaz, eu tô gostando de 50 Tons de Cinza. Não, um livro legal é a trilogia do Milênio, tá ligado? Eu tô lendo o manual... Manual da musculação. De artigos de vários autores de nome, como. Ei, comenta aí o Banquete aí, Breno. O Banquete aí, que é um livro bacana aí. O Banquete, o filme de Banquete, porra, que nosso amigo Guilherme deu de presente. É um filme interessante, fala sobre diversos tipos de discurso. Um livro bom, uma leitura boa, no final, pederastia do caralho. É filósofo comendo filósofo. É no final, nem o final. Só que a gente comendo Abigail, o Abigail com raiva em sumir dos outros. Abigail é porra dele, não é da fight, pô. é um pouca vergonha, mas é um filme que vale a pena pra você que é gosta de uma leitura. É um livro, é um livro. Amiga aí, uma música do caralho. Porque vai virar filme, tá ligado? É, canta a peça da Big Gay. Porra, eu não lembro. Vamos cantar juntos. Acabar esse programa cantando o quê? A Rosa Sanguinário, o Egestil, Abigail. Caralho. Não tem. Abigail é o quê? Do King Diamond? É. Ei, pega um violão e toca um galo. Pega um violão e vamos tocar. Caralho, velho, tô perdendo muito. Caralho. Eu dou um texto, ó. Essa porra tá desafinada, vai, mano. Fui num bar em Assunção, capital de Paraguai. Quando vi as paraguaias sorridentes a bailar. É do falsete! E eu fiz uma música de guitarra, quatro copos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também sei dançar. Oito oitavas. Foi num bar em Assunção, capital em Paraguai. Quando eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Baixa aí, fica aí. E o som de sua guitarra, quatro copos a cantar. É baixa aqui, assim. Ah, porra. Tô dizendo que é baixa aqui. E é o som de sua guitarra. Pai. Toca o refrão. Vai. Galope! Galopeira. Agora pode boa. Pra matar. Se alguém baixar essa cifra, porra, acabou. Vai, acabou. Não, pera aí, a melhor parte. A melhor parte é a virada de viola, porra. Olha o falsete. Ei, só um adendo aí. Eu descobri o que significa Wariguihon, véi. O que é, né? Hoje eu quero comer um cu. Mentira, é a palavra do próprio metal, pô. Wariguihon?